Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o Central do Sertanejo de volta no seu rádio. Comigo, Silvio Ferraz. É um prazer imenso estar juntinho com você nessa quinta-feira, dia 2 de janeiro do ano de 2014. É o 2014 que tá indo aí correndo, né? Já estamos aí no segundo dia de 2014. É quinta-feira, é pré-fim de semana e você tá ligadinho, ligadinha na melhor rádio, na sua sintonia do sucesso, que é o Central do Sertanejo, comigo Silvio Ferraz. Olha, pra começar a nossa quinta-feira de hoje, já tem aí a dupla Zezé de Camargo e Luciano, tão linda, tão louca. Excelente quinta-feira pra você. É o sol, é o mar, é o verde infinito em seus olhos. Cabelos soltos ao vento, deixando marcas na areia. Este corpo bronzeado, malhado, que me deixa louco. Livre, leve e solto, me faz queimar de paixão. Feito calor de verão, foi numa onda do mar e o seu amor me levou. Sobe, desce, solta, pega, gruda e mexe. De repente rolou. Foi numa onda no mar que o seu amor me levou. No sobe, desce, solta, pega, gruda e mexe. De repente rolou. De repente rolou.

tá certo. Vamos conferir aqui no Central do Sertanejo o sucesso de Thiago e Donizete. Tá louca, Renatinha? Central do Sertanejo. A Renatinha quando bebe fica louca, louca, louca. Eu tava de boa na casa do meu amor. Tá com meia-noite, telefone tocou. Deu calafrio, já comecei a suar. Esse WhatsApp ainda vai me derrubar. Mal entrei no carro, liguei pra Renatinha. Falei, você tá louca, vai cair em minha casinha. Ela tá doidona, ela tá chapada. Se vem aqui que eu tô solta na balada. Renatinha, do jeito que tá, hoje faz meu teto desabar. Mas deixa cair, não tô nem aí. Deixa eu ir lá pra ver lá dançar. Vai, Renatinha, desce até o chão. Mexe a barriguinha no som do pancadão. Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. Desce, Renatinha, com o dedinho na boca. Vai, Renatinha, desce até o chão. Mexe a barriguinha no som do batidão. Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. A Renatinha, quando bebe, fica louca. Nossa, Thiago, e eu gosto dela assim, bem Renatinha. Donizete, e essa tá louca, hein? Eu tava de boa na casa do meu amor. Afumei a noite, telefone tocou. Deu calafrio, já comecei a suar. Esse WhatsApp ainda vai me derrubar. Mal entrei no carro, liguei pra Renatinha. Falei, você tá louca? Vai cair em minha casinha. Ela tá doidona, ela tá chapada. Disse, vem aqui que eu tô solta na balada. Renatinha, do jeito que tá, hoje faz meu teto desabar. Mas deixa cair, não tô nem aí. Deixa ter que ir lá pra vê-la dançar. Vai, Renatinha, desce até o chão. Mexe a barriguinha no som do pancadão. Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. Desce, Renatinha, com o dedinho na boca. Vai, Renatinha, desce até o chão. Mexe a barriguinha no som do batidão. Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. A Renatinha, quando bebe, fica louca. Tá louca, Renatinha? Vai, Renatinha, e desce. Mexe a barriguinha e desce. Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. Desce, Renatinha, com o dedinho na boca. Vai, Renatinha, desce até o chão. Mexe a barriguinha no som do batidão. Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. A Renatinha, quando bebe, fica louca. A Renatinha, quando bebe, fica louca. Thiago e Donizete, tá louca, Renatinha. Fechando a nossa primeira sequência desta quinta-feira, 2 de janeiro do ano de 2014. É o Central do Sertanejo, comigo Silvio Ferraz. Intervalinho comercial rapidinho, eu já volto nessa rádio que é sucesso, que é líder, que é audiência comprovada. Aonde você estiver, em todo o Brasil, ouvindo a gente, ouvindo Central do Sertanejo, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu já volto, hein? Central do Sertanejo. Já estamos de volta com o Central do Sertanejo. É o Central do Sertanejo de volta no seu rádio. Excelente quinta-feira pra você, 2 de janeiro do ano de 2014. Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz e te faço companhia nesse programa que é audiência absoluta. Eu quero mandar um abraço pra todas as rádios que transmitem esse Central do Sertanejo, que é um programa que tá fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. Agradecido aí cada um de vocês, né? Nossos ouvintes especiais. Se não fosse os ouvintes, não tinha o Central do Sertanejo, com certeza não tinha, né? E por falar em ouvinte, eu quero bater um papo com você nesse segmento de ouvinte, de participação. Nós temos o e-mail, é ouvintecentral@hotmail.com, que você pode fazer a sua participação. E a partir da semana que vem, nós estaremos com o nosso Facebook, é o Central do Sertanejo, com o Silvio Ferraz. Você vai ficar sabendo, eu vou te falar mais sobre isso, né? Assim que eu comecei o programa, agora já estou indo pro segundo mês, né? Juntinho com vocês aqui no Central do Sertanejo. Vou falar do Cristiano Araújo. Em dezembro de 2011, quando o Google divulgou uma série de listas com os temas mais buscados durante o ano, a canção estava em terceiro lugar na categoria Busca. Letras e música mais procurada no Brasil ficou aí por conta do Cristiano Araújo. E a música é o clipe oficial Efeitos, que já tem aí 15 milhões de visualizações no YouTube. Este ano o cantor assinou uma grande contrato com a gravadora Som Livre, com seu CD e DVD Cristiano Araújo ao vivo em Goiânia. O novo trabalho contou com participações mais que especiais da dupla Bruno Marrone, Fernando Sorocaba, Zé Ricardo e Thiago, João Reis e também Cuiabano Lima, Israel Rodolfo, Hugo e Henrique, entre outros. Atualmente Cristiano faz uma média